agora confirma a parte de pessoas a bordo. Sente para estacionamento do táxi. Decolagem, chama a torre 189, Senegal no 015, Índia no Gujarat. Commodore Ground, good morning, this is Azul 2770, information received. Zero information for Kilo. Are you ready to copy? Ready to copy, go ahead, sir. Azul 2770, clear to Sierra Bravo, Papa Sierra, Porto Seguro, flight level 180, via flight level. Departure runway 10, after departure, right turn, for all departure. Follow the departure 120.8, call 0273-2770. Roger, clear the 180 to Porto Seguro. Mile to pick off from runway 10, right turn, on for all departure. Some of the departure 1208. And this is called 0273 and 0277. Back correct, 0770. Confirm 8.3. Yes, sir. Siga. Com a parte da Oscar ou vai até a cabeceira? Estado de ingresso e decolagem a partir da Oscar, vento 950 graus, 8 nós, Índio November Alpha. Prossigo ali para o meu. Estimado, chama direto na torre 395. Bom dia, Azul 9134, informação Quilo. Azul 9134, Quilo confere. Ah, pronto, 4. Pronto, 4, senhor. Azul 9134, autorizado Aracaju, nível 1 no 50. Decolagem da pista no 0, curva esquerda, saída Conde. Pós segue, Golfo 677, Caju direto. 1208, controle, aciona 0277. 9134 Azul, autorizado para Caju, no 150, decola da 10, primeira curva esquerda, sobe Conde e depois no eixo da Golfo 677 direto Caju. 208 é o controle, aciona 0277. Correto, 9134, 143, chama pronto. Chamará pronto, 143, 9134, obrigado. A 3 milhas, sinal da 17, mais 30 segundos do eco isolado. Índio November Alpha decola ao 50, condições de curva esquerda cruzar o campo de imediato? Afirmativo, curva esquerda cruzar o campo imediato. Índio November Alpha, ótimo. Alpha, desculpa. Afirmativo, curva esquerda, cruze o campo de imediato. November Alpha. 6311 na escuta. Zulu Eco, equipamento ou helicóptero? Negativo, um asa fixa. Charlie Oscar 154. Ciente. É, qual é esse tipo de equipamento? É um Columbia 400. Ciente, obrigada pela informação. Fox inicia de imediato, reboque. Mike and Fox, de imediato. Ciente, autorizado. Mike and Fox, autorizado de imediato, agilizando. Ok, autorizado, agilizando. X-Web continua em final da 17, ainda não visual com seu tráfego. Está a 5 milhas afastado. Gente, em condições de manter a velocidade até mais próximo ao pouso? Afirmativo. Gente, November Alpha cruzou o campo, siga corredor forte e aguarde transferência. Não seguindo o corredor forte, índio November Alpha. November Alpha agora com controle no 208. 1208, Índio November Alpha. Eco do Lueco, qual pátio que segue após o pouso? Pátio da aviação geral. Gente. Eco do Lueco, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento no 20 graus, 9 nós. Pouso autorizado, Eco do Lueco. Check 3. Trem de pouso fixo. Gente. Salvador, bom dia, Gomeia Patrulha, estabilizado, ILS, Campadeiro. Bono 648, continua aproximando só, aguardando autorização de pouso. aguardando 643. No 648, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento no 30 graus, 8 nós, cheque 3. Baixada estavada, livre pouso no 90, 648. Do Eco, solo 53, segue para o pátio 5. Afirma, autorizado liberar a direita ao estacionar frequência livre. Precisa de apoio de viatura para os passageiros? Quantos são? Ok. Ah, confirma. 1300, Zulu. Sim, ainda não posso upar aqui no sistema, mas deixa que eu estou guardando. Confirma o destino. Até escuta Uniforme Delta Zulu, prossiga. É o papai uniforme Delta Eco Golf no pátio 5, notificação para a Sierra Juliette, que é a Sierra Navanda Juliette Delta. Tá bom, confirma o horário de sobrevoo? O horário do plano? Tá, foi feito um para o Delta Eco para decolagem de imediato. Voo 648, ali, pronto? Voo 648, Alfa, portante 210. Alfa, chamando 210, 648. Como é que tem aqui na escuta? Estou em contato com a sala Salvador, a mesma falou que não possui nenhum plano de seu sistema, nem notificação. Pediu que o senhor entre em contato com a mesma. Ela falou que não tem, pedi que o senhor entre em contato com a Celeste. Eco Delta Golf, é o solo voltando? Eco Delta Golf, a Celeste Salvador também falou que não possui nenhum plano nem notificação do senhor do sistema, pedi que o senhor também entre em contato com a Celeste. É, eu estou mais difícil, inclusive eu peguei a cópia do plano, é uma grande escola, eu fiz a notificação para já, lembra? Juliette Delta, para descansar. Gente, já mudou essa dúvida, gente, que a gente contar com a sala S. 2065 para autorização Guarulhos. Copiou, Eco Delta Golf? Copiado, Delta Eco Golf. Rodou, bom dia, 2065. O 2065 para Guarulhos, informação curso quilo, mas a gente escuta agora na porta. Aguardando o código 2065. 648, Juliette, portão 01. Portão 01, vão 648. Voo 2065, próxima cota. Próxima cota, 2065. 2065, Guarulhos autorizado, nível 360. Decolagem da pistuna 0, curva direita, saída da El, D da Monte. Intercepto da Pesulu 1-0, Itapiraí, Umbade, Pesulu 4-4, Pagog. 1-2-0-8, controle, 5-4-1-0, transponder. Autorizado, 3-6-0, conforme o nome do plano, decolagem da 10, curva direita, perfil da El, D da Monte. A Pesulu 10, Piraí, direto Umbade, a Pesulu 4-4, Pagog. Controle 1-2-0-8, e aciona 5-4-1-0, voo 2-0-6. Correto, chama pronto, portão 1-0. Portão de Mara, 1-0, voo 2-0-6. Azul 2770, ready for pushback and start from April 3. Beleza, pushback and start, com a Red for Tech. 2770. Pushback and start. Voltando, mantém a posição, faz 3 minutos. Bom, vou no 648, de forma que está mantendo a posição, aguardando o sinal aqui para cada um. Gente. Assim que eu receber aqui, eu chamo só pra 2770, ready for taxi with 42 passengers on board, 4 hours and a half, endurance, alternating Vitória. Qual foi o endurance? 4 hours and a half. 4 hours and a half, roger. Great taxi. April 3, April 1, taxiway India, until holding point 1810, holding point power 118, that's 195, QNH 1015. 1015, we clear the taxi by April 1 at 3, and the taxiway India, still holding point 10, call tower 18905, through to the taxi. Follow me, mantém a posição aguardando 6311. Fala Salvador, do Campanha Swarm Delta Golf. Deco Delta Golf, prossegue. Foi em contato com a Saliense, ele já mandou a notificação para você. A Delta Golf está aguardando o taxi. Gente, assim que eu receber, eu chamo o seu pacote. Valeu, Delta Golf. Salvador, gol no 621, especializado em LS X-Ray, é o do Gano. No 621, cheque 3? Tá, 3 checado. Pouso autorizado, cabeceiro no 0, vento no 60 graus, 8 nós. Rive pouso, pista 1 no 0, gol 621. Confirma a parte de pessoas a bordo. Parte da base, 01 na parte da base. Gente, eu mantenho. Para o estacionamento, parque de decolagem, é 2895, 1015, ajuste. Liver Push no 03 Champagne. Afirma, a porta não estava quase ingresso da aeronave na posição remota, está ali do Pat 1 até o Pat 3. Voltamos, autorizado Aracaju 060, colagem da pista no zero, curva esquerda, saída Conde, Golf 677 até Aracaju. Uno 208, controle 0264, transporte. Isso, o Romatel Yankee. Afirmo, 090. Salvador, bom dia, 2770 da Azul, ponto 010, tem condições de decolagem, tem parada. 2770 ali mantém? A linha mantém, 2770. Uno 621, solo 04, direito no 211. Direito, solo 211, com Uno 621. Oi, Salvador, eu tava rodando só os olhos, Serra. Hotel Juliette Serra, pode parar de Itapuã? Itapuã parar, parou de Itapuã. Do 2770 ao alinhar, livre decolagem. Vento 110 graus, 629. Ok, vai redecolar o 2770. Para o táxi no Janel 631, sobre de 164, com autonomia 5 horas, o alternado Galeão. Vai. Gente, 63 no 1, direita Índia, ponto de cara 18915, ajuste. Direita Índia, ponto de cara 18915, cuidado, certo, tá. Mulher Serra, poderia confirmar as intenções? Tá, 30 segundos, fala de Itapuã, autorizado, cruza o eixo da 10, tá pouso na 17, cabeceira da 17. Gente, agilizando, cruza a final da 10, reposta de base para a final da 17. Agiliza no momento, reportará de base para a final, vem passar para a 17, o contato da 10. Do 2770, decola ao 06, controle 1208. 1208, obrigado, até a volta. Gente, o meu sai Yankee, decola a parte da interseção ou vai até a cabeceira? A 10 livre, Champ Park, 2065. Hotel Yankee, autorizado, ingresso e decolagem, agilizando, vento 150 graus, 629. Graças, obrigado. Bravo. prossiga. Naiamar para Salvador. 305 Zulu. 208. 208, obrigado. 7 mantém escuta aguardando, tá me dobrando. Para o TAC, 189 a bordo, 3 horas e 33, galeão. GLF 2065, TAC autorizado, Fátima Uniíndia, ponto de cara chamada 3895, TNH 1015. Autorizado, ponto de cara 3895, gol 2065. Oi, bom dia, o Chané 63, agora ponto de cara pronto. Letra de novo, não mantém o ponto, espera. Claro. Bravo, autorizado em Rima Salvador, 500 pés, levado da Rima Comprovação em coordenação com a torre. 1-1-8-9-5 a torre, 0-1-3-7-3-4. Contei novamente, Tamília Brava, informação só cortada. 2-5-0. Uma boa assente para acionamento de decolagem, chama a torre 895 KNH 1015. Bom, 184, autorização a Recife. 1184, formação em curso de Lima, aguarde distante para fora. Meu termo de abraço, prossiga. Livre Sinacha para decolagem. Via rota do plano, decolagem da 1-0, curva esquerda, saída Fuca, Jamo, Caju, 1-2-0-8, controle, 5-4-2-2, transporte. Tô no 1, libera a direita, solo no 2-1-1. 2-1-1, Chané 6-2-5-0. 2-2-4-2-2-2-3-4. Correto, 1-8-4, portão 4, chamo pra lá. Passarei. Vale, Flame, Eco, Delta Golf, ainda não possuo a notificação do senhor. Ah, é o papai uniforme Delta Eco Golf, não é Eco Delta Golf. Tá confundindo aí a parte. Salvador, é o Oceaner 6250. Oceaner 6250, Alfa reporta antes da gerente. Alfa reportará antes da gerente, Oceaner 6250. Nona Lima vem. A Lima tem 63 ou não? Delta, Feira de Santana, Mano Meu Pés, decolagem da 17, curva esquerda, corredor forte. 1208, controle, 2895 a torre e 0134, transponder. Índia Bravo, decolagem em critério, vento no 00 graus, 619 no aeródromo. A intenção é pouso no pátio? Sim, então a intenção é decolar desde imagem, pousar direto no pátio ou pouso na cabeceira e depois vai pro pátio? Quente, reporte fora do solo, segundo já bravo. Delta Eco Golf, confirma a parte para todos a bordo? Está no parte 5 a bordo. Parte 5 a bordo, ciente. Para acionamento de parte, decolagem chama a torre 895, que é legal no 01. Torre 6850, Delta Eco. Oxanel 6250, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2. Oxanel 6250. 3896, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, 3896. Personar, chama para o táxi. Personar, chama para o táxi, Delta Golf. Pode dar a pronto, gol. 1-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0. Você pode dar 2-0-2-0. Sou eu, Delta Golf, personar, chama para o táxi. Delta Eco Golf, táxi autorizado até a Papá, chama na Papá. Delta Golf. Estamos de branco, quente. Ainda não visual, continua a aproximação, final da 1-7. Final da 7, branco. Tango de Abraço, ponto atualizado, cabeceiro 17, vento no 40 graus, 619. Confirma o 14, então chama todos 895 e 15, ajuste. 120, décimo 8. 208, pontinho, informa aproximadamente 610 no eixo de decolagem, bastante. Sim. Já. Torre é o Índia November Alpha? Índia November Alpha, reporte final da 1-7. Reportará na final da 1-7, Índia November Alpha. Sim, se mantém o ponto de espera. Papai Uniforme Delta Eco Golf, modifique o corredor agora para corredor Axé, ok? Ok, corredor grande abraço, ciente, reporte liberando a pista. O solo foi agora ao 18. Gol 2065 ali, mantém, cabeceiro no zero. Prossiga. Gostaria de efetuar um cheque de transponder momentaneamente, ver se o controle estaria recebendo. Tem como, senhor? Vamos lá. Agora mais 2 minutos para sua decolagem. Quem está me abraçando? 2100. Aqui o Papatanga 6. Ok, muito obrigado, senhor. 19 Emperal, só pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento 110 graus, 8 nós. Confirmado, Índia 19 Emperal, autorizado. O solo Papatango X-Ray da Azul voltar? Prossiga. Poderia efetuar novamente o teste, verificando a altimetria também, senhor? Gente, Papatango X-Ray Azul, Papatango X-Ray. E está acionado. Livre decolagem, cabeceira 10, vento 110 graus 8 nós. Decolagem, bom dia, gente. Está recebendo o Papatanga 6. Confirme estar recebendo, senhor? Afirmo. Muito obrigado. Alfa Tango ali, mandei cabeceira 10. Observando nada, o X-Ray. Também não. O 2065 decola o 20, controle 119, corrigindo no 208. 208, 2065. Capiteira 10, vento 120 graus, 8 nós. Salvador, bom dia, voo 9621, ciente da informação Lima, posição 09, para autorização São Paulo. Voo 9621, informação Lima, confere, autorizado São Paulo, congruente, nível 360, via rota do plano. Decolagem da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. 1208, controle, 5426, transponde. Autorizado, backtrack 180, reporte liberando a pista. Papa Uniforme Delta Eco Golf. Observe o Charlie 150 efetuando backtrack nesse momento. Autorizado ingresso na pista, reposte a linha e pronto. Pronto, voo no 621. E ali você é baixo da interseção. Alfa Tango Tango decola ao 23, controle centro, corrigindo no 208. Chevrolet Kilo autorizado, tá? November Juliette Delta, Feira de Santana, 1.010, decolagem da pista no 7, curva direita, corredor axé. 1208, controle, 18954, reaciona 0132. Alinhado, mantendo no 7 o Delta Golf. Aguardando apenas, a aeronave liberará a pista, o Delta Golf. Delta Eco Golf, corrigindo. Delta Golf, vai até falar aqui da internet. Afirmativo, apenas para não infringir nenhum critério de segurança. Delta Golf. Delta Eco Golf, total de forma Delta Eco Golf, livre de decolagem, andando, pistão no 7, vento no 30, Delta 7 no 8. Livre decolagem, Delta Golf, obrigado. Confirma, Juliette Quebec, livre Sanacha para o táxi. Gente, bom dia. Conforme Delta Eco Golf decola aos 25. Controle 1208. Controle 1208, Delta Eco Golf, graças. Ou no 094 na escuta? O 094 baixou e travou o visual. Pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento no 30 graus, 79. Autorizado, pouso, pista no 0, gol 1-0 nas barras. 1-0-94, está pronto para te perder uma série visual com o segundo na sala. Gol 1-1-84, que a gente mantém um ponto esperto. Autorizado o táxi até a interseção da Bata. Chame lá para ingresso de decolagem. confirma radial para a localidade Tango de Abravo? Tango de Abravo, pronto, cópia? Confirma se a visão na rota? Tango de Abravo autorizado, o grupo de Zulu, 500 pés, decola da 17, com proa norte, coordenação com a torre, aciona 5406, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Autorizado a linha de manter, cabeceira no zero. Ali você, 60, está autorizado o cruzamento da 1028. Após, mantenha a delta, aguarda antes da alfa. Bola 094, no solo 29, já livrou o chama solo, 1211. 211. Tango Juliette, Quebec, que está autorizado o ingresso na 17, reporta na cabeceira quando pronto. Bom Salvador, bom dia, Bono 094, livrou na escuta. Bono 094, bom dia, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Taxi via Alfa, reporta antes da Juliette, voo 1094. 60, mantenha a posição e chama solo, 1211. 1211. Que vai dar passagem para Força Aérea, após prossegue, reporta seu Juliette, voo 094. Olhei para os 60, mas escuta. Segue via Alfa, Juliette, Pátio 1, no Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 095, olhei para os bombons. Alfa, Juliette, Pátio 1, Papatango Juliette, Quebec, Kilo, livre de decolagem, pista 17, vento 130 graus, 8 nós. Até o Golf. Gente, Whisky Hotel Golf, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola da 17, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Conge, aciona 5441, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aracaju para Golf 677. Puxa até o gol, fim no pátio 4, confirma o problema? Oi? Confirma o problema? 02. 02 a bordo, para assinamento, táxi, chame e torre. 118 decimal 95, Wish Hotel Golf. Hotel Golf, autorizando acionamento, chama para táxi no Pátio 4. 0094. Salvador, gol 1648, bom dia. Olympus 60, livre alinhar e decolar, pistão 10, vento 140 graus, 8 nós. Bola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Cuca, Jamo, Caju. Aciona 5437, controle 120 decimal 8. Tenho gol no 648, autorizado nível 350 para Maceió, Lâmpada do Lua 17. Decola pistão no 0 por esquerda, Puca, Jamo, Caju. Aciona 5437, o controle 120 decimal 8. Gol no 648, está no gate 1. Gol no 648, protegimento correto, chame quando pronto. Chama lá. Tango Eco, Tango Tango Índio, autorizado a final do 97. Agora autorização de pouso, que é ilegal no 0-5. Final Tango Índio, confirmação de PAD, PAD 5. PAD 4. Olympus 60, decolado aos 37, chama o controle 120 decimal 8. 208, grato, Olympus 60. Paulo, meu tanque é bravo, prossiga. Temos aeronave na final da 1-7, já há 3 milhas, né? Vai te tem condições de decolar da parte do Gré sem interferir com a 1-7? Temos mais 2 minutos o Ecton Wind na final. Mantenha a posição no Baixo do Gré, o Papa Romeu Tango, em Diabraço. Bom dia, é o Azul 9134, Pote 3, puxa sanamento. Azul 9134, no Pote 3, autorizado, chama táxi. Tá livre, puxa, chama táxi 9134. Alô, bom dia, Chanel, milha 140, centro da Lima. Com 3 horas de autonomia, Serra Marcel, para o táxi. Autorizado o hotel Whisky Hotel Golf, correção. Mantenha a posição no Pate 4, temos aeronave para ingresso no Pate 4 no momento. Jambo, Caju, aciona 5435. Controle 120, décimo 8. Firmo, 5435. Sonizou para Maceió 350, esquerda, Puca, Jamaracaju, na Ampersuru 17, 435-208. Não, no 40, planejamento correto, no 2, em pronto. Chamará. Segue acionamento, igual no 648. O número 48, inicia de imediato. Afirmo.